os bichinhos. Teve uma festa lá no sítio e os bichinhos começaram a chegar. Foi todo mundo chique e arrumadinho, pois sabiam que Jesus ia estar. O pato e o galo foram logo lá pra frente e o cachorro com o gatinho foram atrás. Então os quatro reunidos afinados no só coro começaram a cantar. Cantava um